Os planos de Deus. Onde estão esses planos? Eu respondo, estão no livro que Deus falou e escreveu. Mas como descobrir isso? Porque tem o Zé escreveu o livro, o João escreveu o livro, a Maria escreveu o livro, a Bímola escreveu. Não, a Bímola ainda não escreveu, né? Tem tanta. Porque cada livro tem o seu autor. Então, para a gente descobrir os planos de Deus, primeiro a gente tem que descobrir qual é o livro que Deus escreveu. Sim, Deus escreveu. Lembra quando nós voltamos do Hare Krishna, Bimala? Nós moramos com os devotos lá em São Paulo. E aí, quando eu voltei para Ribeirão Preto, um parente nosso, né, um ancião parente nosso, falou, olha, você tem que... Ele viu, já veio direto, né? Veio babando, né? Olha, você tem que ouvir a palavra de Deus. Falar, que legal. Vamos ouvir então, né? Aí ele pegou e abriu a Bíblia, viu? Abriu a Bíblia e ele falou, olha, aqui está a palavra de Deus. E começou a ler. Aí eu esperei, ele acabou de ler. Falou, não, essa aí não é a palavra de Deus. Essa é a palavra do João aí, ó. Cada livro tem o seu autor. Aí ele, não, mas aqui, ó. Aí foi lá em Marcos. Aí falou, a palavra do Marcos. Olha, o autor é o Marcos, o autor é o João. Ele falou, não, porque aqui, nesse lugar aqui, essa aí é a palavra do Paulo, isso aí é o Paulo que escreveu. Aí, tá vendo? Então muita gente, não, eu sonhei com Deus e Deus falou, ah, na verdade, você lembra aquele cara lá, aquele seu Patrício, Bima? Um dia ele chegou, estava num local lá, e aí, estava esperando a minha vez, ele chegou para uma senhora e falou, olha, Deus mandou te avisar que você, e falou uma bobagem lá, uma abobrinha lá, falou, mas a mulher ficou assim, né, olhando para ele, e dando risada, né, dando uma risada disfarçada, Deus mandou falar como ele fosse um garoto de recado de Deus, né. Então, mas você pega uma pessoa dessa, não, porque eu sonhei, porque eu senti, porque eu me inspirei, porque então tem muito disso, né? Pessoas desautorizadas, livros desautorizados, escrituras de quinta categoria, um monte de gente falando, todo mundo pode falar sobre Deus, todo mundo fala que sonhou com Deus, fala que falou com Deus, ou se inspirou em Deus. Então, agora o importante é o que Deus fala. E o que Deus fala, ele falou e escreveu em seu livro. E lá estão os planos de Deus. Então quem é sincero, quem realmente quer a verdade, ele tem que descobrir qual é o livro que Deus falou e escreveu. Sim, existe um livro que Deus é o autor, que Deus escreveu. E esse livro sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele existe há milhões e milhões de anos, falado pessoalmente por Deus. E agora, né, quando de Kali Yuga para cá, né, essa era que nós estamos vivendo, que os homens são briguentos, azarentos, perturbados, esquecidos, então houve a necessidade de passar esse conhecimento para o papel, e foi passado. Então, eu nunca vi um livro que Deus falou e escreveu, porque você nunca procurou, você nunca buscou, porque se você procurar, se você buscar, você vai encontrar o livro que Deus falou e escreveu pessoalmente. Então, os planos, é tudo isso para dizer que os planos de Deus está no livro de Deus. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 34. Tem aniversário, né, Bimala? Vamos ler o Shrimadbhagavatam e vamos ler o livro Krishna também, se der tempo. Falei demais no começo do programa? Nada, agora que você fala isso... Ai, não é fácil não, viu, Krishna? Primeiro ela deixa eu falar, depois ela dá bronca. Bom, gente boa, vamos ver os planos de Deus no Bhagavad Gita, como ele é, 11:34. Ah, é verdade. E você que não tem o livro de Deus, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Na segunda linha está lá o link livros grátis com várias opções para ler ou baixar para você que não tem o livro Gita. Então é o que nós vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Obhagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam, Sagrajatam, Sahagana, Ragunatam, Vitam, Tam, Sadivam, Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta, Kanchana, Gourangi, Radhe, Vrindavaneshwari, Vri, Shabano, Suti, Devi, Pranamani, Hari, Priye, Vancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, o que é, Bimala? O Samuel, o Samael, todo mundo pode escrever livro, o papel aceita tudo, inclusive, né? Inclusive, o livro que Deus falou e escreveu, o papel aceita tudo, então você encontra de tudo, né? É isso aí. Swami e tal, todo mundo pode escrever, né? Quer dizer, pode por livre e espontânea vontade, né? Mas só pessoas autorizadas devem escrever, né? Então, quem é inteligente, ele espera, mesmo que ele tenha capacidade de escrever, ele espera ser convidado por pessoas autorizadas. Olha, você poderia escrever, né, sobre Deus, mas tem que ser pessoas autorizadas. Não é qualquer um pode, mas não deve, né? Não deve. Tem um padrão para se escrever sobre Deus, para se falar sobre Deus. Não é de qualquer jeito, senão desencaminha as pessoas ao invés de encaminhá-las. Está pensando em escrever um livro, Bill? Seu mestre pediu para você escrever, as pessoas santas pediram para você escrever, não, então não é bom escrever não, né, para não especular, falar bobagens. Onde eu estava? Ah, é verdade, qual capítulo? Não lembro. Então, como que eu vou escrever sobre Deus se eu nem lembro? O capítulo é a forma universal, Bimala. Capítulo 11, verso 34, é o verso que a gente vai tentar cantar agora. Dronancha bhishmancha jayadatrancha karnam tataniyam api jodaviram. Ok, agora vai. Mayahatam stvam jahima vyatishta Jodhya swajeta sirane sapatnam. Tradução palavra por palavra. Dronancha, drona também. Bhishmancha, Bhishma, Bhishma também. Tá, vou prestar atenção. Bhishmancha, Bhishma também. Jayadatrancha, Jayadatra. Jaya Drata também, Karnam, Karna também, Tata também, Aniyam, outros, Api, certamente, Jodaviram, grandes guerreiros, Maya, por mim, Hatam, já mortos. Tuam, você, Jahi, se torna vitorioso. Ma, nunca. Vyatista, ser perturbado. Yudhyaswa, simplesmente lute. Chetasi, simplesmente vença. Rane, na luta. Sapatnam, inimigos. Tradução completa, o bem-aventurado Senhor Krishna disse: todos os grandes guerreiros, Drona, Bhishma, Jayadrata, Karna, já estão destruídos. Simplesmente lute e você vencerá seus inimigos. Tá vendo? Aqui já fala, né, Bhima? E grandes guerreiros, né? Grandes guerreiros. Imagine, grandes guerreiros foram destruídos. Por quê? Porque eram inimigos dos devotos de Deus. Então, os planos de Deus é sempre matar os inimigos dos devotos de Deus. Todo plano é feito pela suprema personalidade de Deus, Krishna. Está vendo? Todos os planos. É difícil entender isso, aceitar isso, né? Digerir isso, como dizem, né? Mas todos os planos, tudo que acontece são planos de Deus. Agora, por quê? Tem também as respostas. Porque sempre é feito, uma delas é a mais simples, né? Direta. É porque sempre é feita a vontade de Deus, Krishna, tanto no céu material quanto no céu transcendental. Então, sempre, sempre é feito os planos de Deus, ou executado. Mas ele é tão bondoso e misericordioso para com seus devotos que quer dar o crédito a seus devotos. Está vendo? Krishna é desapegado. Ele não está ávido por fama, ele não quer a fama, então ele dá o crédito, ele dá a fama para os seus devotos, os quais executam seu plano de acordo com o seu desejo, tá vendo? Por isso que Prabhupada sempre falava, né? Adeque, ou coloque os seus planos nos planos de Deus, né? Ajeite, né? Faça de uma maneira, viva de uma maneira que os seus planos coincidam com os planos de Deus. Porque o devoto é assim, ele executa o plano de Deus ou executa seus planos de acordo com os planos de Deus. Portanto, a vida deve ser levada de tal maneira que todo mundo haja em consciência de Deus, em consciência de Krishna, e compreenda a suprema personalidade de Deus, Krishna, através do meio de um mestre espiritual. Então, para a gente não se desviar dos planos de Deus, para a gente não se desviar da consciência de Deus. O mestre espiritual é assim, ele nos guia, né? Ele nos guia a Deus e aos planos de Deus. E os planos da suprema personalidade de Deus, Krishna, são compreendidos por sua misericórdia. Ele fala isso no Gita, eu dou a inteligência, né? Na qual vocês vêm a mim. E os planos dos devotos valem o mesmo que os planos dele, porque os planos dos devotos têm tudo a ver com os planos de Deus. Se engajam, né? se encaixam nos planos de Deus, se engajam nos planos de Deus. O devoto quer satisfazer Deus, então ele fala, esses são os planos de Deus, então vamos executar, se a gente não consegue executar, vamos ajudar quem está executando os planos de Deus. A pessoa deve seguir tais planos e sair vitoriosa na luta pela existência. Está vendo? Quem faz isso? Quem encaixa os seus planos nos planos de Deus sai vitorioso na luta pela existência, não se torna um fracassado, não fracassa. Agora, quem não ajusta os seus planos aos planos de Deus, só fracasso, só decepção, só frustração, infelicidade, né? A pessoa vive infeliz, insatisfeita, frustrada, decepcionada, aí pega a idade, então, nossa, se revolta, se revolta ou se autodestrói? Ou como Sua Santidade falou, né? Sua Santidade Purushottam falou naquela palestra, Bima. A cabeça, o cérebro vai murchando, né? Aí vem Alzheimer, Parkinson, esse monte de doenças psicológicas que dão na pessoa. Por quê? Ela se frustrou, se decepcionou, viu que não vai conseguir o que quer, não vai realizar o que desejou, o que planejou, e aí o cérebro murcha. Ao contrário do devoto, né, que está sempre alegre, feliz, sempre brilhando cada vez mais feliz, cada vez mais satisfeito, cada vez mais em paz, porque essas qualidades não param de aumentar, porque Krishna é a fonte da paz, da felicidade, da satisfação, fonte inesgotável e ilimitada. E o devoto está conectado com ele e com seu plano e sente cada vez mais prazer, felicidade, mais tudo. É assim que funciona, é assim que a banda toca. Então, os planos de Deus estão, é verdade, acabei. Bom, só falei, você falou que eu falei tudo no começo, não sobrou nada? Então, os planos de Deus estão no livro de Deus. E o livro de Deus, falado e escrito pessoalmente por Deus, é o Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é, existe há milhões e milhões de anos. Bom, desde o começo do mundo, né? Por quê? Krishna falou, quando Krishna criou esse universo, existem incontáveis universos, ele pôs o seu primeiro filho aqui neste universo. O primeiro filho de Deus chama-se Brahma. E aí Krishna falou, todo o conhecimento a Brahma. E Brahma distribuiu para o resto do universo. E esse conhecimento está aqui, ó, de graça, na sua tela. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Ali você encontra várias opções do Bhagavad Gita para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando aí agora. Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam por Ano Imaculado. Você vai descendo, já aparece aí a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Depois a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática, seguindo os planos de Deus, né? O mestre aí que está guiando o mundo inteiro para que todos também sigam os planos de Deus. E agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa nós temos aniversário. Isso mesmo, Bimala, temos aniversário aqui de um querido ouvinte nosso. É o Alessandro Cardoso, lá de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, né? Então, parabéns, Alessandro, muito obrigado pela audiência, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama. Vou aproveitar e mandar um abraço para todas as cariocas, para todos os cariocos, para todos que nos ouvem nas escolas, nos aplicativos. Tá, já parei de falar, Bimala. Nossa, não é fácil, não pode nem brincar um pouquinho aqui. Ah, é palhaçada. Se eu não brinco, tá carrancudo, tá sério, tá... Tô sempre errado, nossa, não acerto nunca. Bom, quando eu ficar quieto. Ah, mas aí você manda ler os livros de Prabhupada, ler mais e falar menos. Tá, não, sim, senhora que manda fazer o quê, né? Senhora que manda. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar um rabinho. Então, falando nisso, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam. o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Já pôs esse mantra lá na agenda? Ainda não. Tá demorando, hein? É a senhora que tem que dar bronca, não? Eu, tá bom, não. Não, ele só foi. Estava pensando alto. Não, não, achei ruim, não. Não, coloca quando a senhora achar melhor. É, quando a senhora colocar, a senhora me avisa que eu falo aqui na rádio. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Eu estava lembrando aqui, está cheio de gente inventando religiões em nome de Deus, inventando cultos em nome de Deus, inventando cerimônias em nome de Deus, inventando adoração em nome de Deus, inventando um monte de coisa em nome de Deus. É, não caiam nessa, né? Como o próprio Deus fala no Gita, no Bhagavad Gita, o livro que ele falou e escreveu, abandone todas as variedades de patifarias, todas as variedades de religiões e se rendam a mim. Eu vos libertarei de todas as reações dos seus pecados, não tenham medo. Esse é um dos planos de Deus, libertar todos das reações pecaminosas. É, o Bhagavad Gita está cheio de planos de Deus. Tá bom, Bimala, já... Aliás, cheio não. Lá tem todos os planos de Deus. Tá, já parei. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam. O Bhagavatam, o que, que é? O Bhagavatam, ele detalha. Ele detalha. A pós-graduação do Bhagavad Gita, o Bhagavatam é o Bhagavad Gita expandido. É isso aí, ó, detalhado. Ah, ninguém perguntou. Tá bom, sim senhora, é hoje. Bom, então nós paramos aqui, nesse verso. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 25, descrições das características do rei Purandjana. Paramos nesse verso onde ele fala, minha querida donzela de olhos de lótus, quem são aqueles 11 fortes guarda-costas contigo? E quem são aqueles 10 servos especiais? Quem são aquelas mulheres que acompanham os 10 servos? E quem é a serpente que caminha à tua frente? Os 10 fortes servos da mente são os 5 sentidos funcionais e os 5 sentidos de adquirir conhecimento. Está vendo? O Bhagavad Gita fala tudo sobre o corpo e a alma e aqui estão os detalhes. Todo conhecimento está no Bhagavad Gita em forma compacta. Tá bom, agora já parei de falar do Bhagavad Gita, Bimala. Tá bom? Então tá bom. E aqui está o Bhagavad Gita com todos os detalhes. Todos esses 10 sentidos funcionam sob a égide da mente. A mente e os 10 sentidos combinam-se para tornarem-se 11 fortes guarda-costas. As centenas de mulheres sob a jurisdição dos sentidos, são chamadas aqui de Lalana. A mente funciona sob a inteligência, e sob a mente estão os 10 sentidos, e sob os 10 sentidos estão inumeráveis desejos a serem satisfeitos. Todos esses, entretanto, dependem da força vital que aqui é representada pela serpente. Enquanto a força vital está presente, a mente funciona e sob a mente funcionam os sentidos, e os sentidos dão origem a inúmeros desejos materiais. Na verdade, a entidade viva conhecida como Purandjana fica embaraçada com todos esses elementos. Todos esses elementos constituem apenas variada fonte de ansiedades, mas aquele que é rendido à suprema personalidade de Deus, Krishna, e que o deixa encarregar-se de tudo, livra-se de tais ansiedades. Portanto, o Prahlada Maharaja aconselha a quem tem adotado o modo de vida materialista, o qual nunca é permanente, mas sempre temporário, a refugiar-se na suprema personalidade de Deus e deixar de lado todas as suas supostas responsabilidades a fim de livrar-se de todas as ansiedades. Calma. Minha querida e bela mocinha, tu és exatamente como a deusa da fortuna, ou a esposa do Senhor Shiva, ou a deusa da sabedoria, a esposa do Senhor Brahma. Embora devas ser uma delas, vejo que andas sem destino por esta floresta. Na verdade, és tão silenciosa como os grandes sábios. Por acaso, estarás à procura de teu próprio esposo? Quem quer que seja ele, pelo simples fato de entender que és tão fiel a ele, ele acabará possuindo todas as opulências. Creio que deve ser a deusa da fortuna, mas não vejo a flor de lótus em tua mão. Portanto, pergunto-te, onde atiraste essa flor de lótus? Cada um pensa que sua inteligência é perfeita. Às vezes, alguém prega a sua inteligência na adoração a Uma, a esposa do Senhor Shiva, a fim de obter uma bela esposa. Às vezes, quando alguém deseja tornar-se tão erudito quanto o Senhor Brahma, emprega sua inteligência na adoração à deusa da sabedoria, Saraswati. Às vezes, quando alguém deseja tornar-se tão opulento quanto o Senhor Vishnu, adora a deusa da fortuna, Lakshmi. Neste verso, todas essas perguntas são feitas pelo rei Purandjana, a entidade viva, que está confusa e não sabe como usar a sua inteligência. Deve-se usar a inteligência a serviço da suprema personalidade de Deus, Krishna. Então logo alguém use sua inteligência dessa maneira, a deusa da fortuna espontaneamente torna-se favorável a ele. A deusa da fortuna, calma, Lakshmi, nunca permanece sem seu esposo, o Senhor Vishnu. Logo, quem adora o Senhor Vishnu naturalmente obtém o favor da deusa da fortuna. Não se deve, como Ravana, adorar a deusa da fortuna sozinha, pois ela não pode permanecer muito tempo sem o seu esposo. Assim, outro nome dela é Chanchala, ou inquieta. Este verso deixa claro que Purandjana representa nossa inteligência, enquanto fala com a mocinha. Ele não apenas apreciou o recato da mocinha, mas realmente sentiu-se cada vez mais atraído por esse recato. De fato, ele pensava em se tornar seu esposo e por isso perguntava-lhe se ela pensava em seu futuro esposo ou já era casada. Este é um exemplo de boga ichha, desejo de desfrutar. Quem se deixa atrair por semelhantes desejos torna-se condicionado neste mundo material. E quem não sente tal atração alcança a liberação. O rei Purandjana apreciava desejo... Desculpem, é o desejo. Desejo é complicado. Se eu desejo outra mulher... Não, uma encrenca só está boa. Uma encrenca só está bom. Ah, onde eu estava aqui mesmo... Quem deseja uma mulher torna-se condicionado neste mundo material. E quem não sente tal atração alcança a liberação. O rei Purandjana apreciava a beleza da mocinha, como se ela fosse a deusa da fortuna, mas ao mesmo tempo tomava o cuidado de entender que a deusa da fortuna não pode ser desfrutada por ninguém exceto o Senhor Vishnu. Uma vez que ele duvidava que a mocinha era a deusa da fortuna, ele perguntou-lhe sobre a flor de lótus que ela não trazia. O mundo material também é a deusa da fortuna, porque a energia material funciona sob a direção do Senhor Vishnu, conforme afirma o Bhagavad Gita. Maya dyakshena prakriti suyate, Satyaracharam. Nenhuma entidade viva pode desfrutar do mundo material. Se alguém deseja desfrutar dele, imediatamente torna-se um demônio como Ravana, Hiranyakashipu ou Kansa. Como Ravana quis desfrutar da deusa da fortuna, Sitadevi, ele foi aniquilado juntamente com sua família, riquezas e opulência. Entretanto, pode-se desfrutar da Maya, outorgada à entidade viva pelo Senhor Vishnu. Tá, vou ler de novo. Tem uma vírgula aqui. Entretanto, pode-se desfrutar da Maya, outorgada à entidade viva pelo Senhor Vishnu. Satisfazer nossos sentidos e nossos desejos significa desfrutar de Maya e não da deusa da fortuna. Maya, a ilusão, né? Ah, chegou nas fotos aqui, Bima. Então vamos lá. Prabhupada. Calma, estou descendo aqui. Todas as figuras, os retratos, as janelas do mundo transcendental estão aparecendo aqui, Bico. Isso quer dizer que chegou no meio do livro, né? Deixa eu ver aqui. Calma. 469. É, está aqui. Então, a palavra Bhuvi Sprik, mencionada neste verso, é muito significativa. Quando os semideuses às vezes vêm a este planeta, eles não tocam o solo. Purandjana pôde entender que essa mocinha não pertencia ao mundo transcendental ou ao sistema planetário superior, porque seus pés tocavam o solo. Já que toda mulher neste mundo deseja que seu esposo seja muito influente, rico e poderoso, Purandjana, para seduzir a mocinha, apresentou-se como uma personalidade assim, né? Tá vendo, Bima? E tem mulher, não, eu não quero, não. Um cara rico, poderoso e influente, não. Aqui fala que sim. Toda mulher neste mundo deseja que seu esposo seja muito, muito influente, rico e poderoso. No mundo material, tanto o homem quanto a mulher querem desfrutar. Está vendo, Bimo, o que elas desejam? Eu sei o que elas desejam. Elas desejam desfrutar. E o que o homem deseja? Também desfrutar, né? Todos nós somos desfrutadores, queremos desfrutar dos sentidos ao máximo, né? Então, o homem quer desfrutar de uma bela mulher, e a mulher quer desfrutar de um homem poderoso e opulento. Você vê, o que une as pessoas são os desejos. Ele deseja desfrutar dela, e quando ela deseja desfrutar dele, acontece a união. Acabou o desejo, acabou a união. É porque a união, por isso que os casamentos não duram nada, né? O cara, nossa, que mulher linda, maravilhosa. E aí, de repente, ó, oh, que cara legal. Aí o desejo de um do outro, né? Um quer desfrutar do outro, aí acontece a união, o casamento. Aí as formas deformam, né? Aí ele fala, ah, não, agora quero outra. Essa aí já era. E aí acabou o casamento, acabou a união. A união baseada em desejo, né? É, então. É, e quando os caras se casam, né? Falam para eles, ah, e vocês... É, desfrutem até que a morte os separe, né? Ah, mas não chega tanto não, meu amigo. A mulher deformou, ficou gordinha, ficou feinha, o cara vai atrás da bonitinha. Tá bom, já parei de falar, Bima. O homem quer desfrutar de uma bela mulher. E a mulher quer desfrutar de um homem poderoso e opulento. Toda a entidade viva que possui, é por isso que você vê a mulher casada com um cara feio, gordinho, barrigo. Já parei de falar, viu? É, seria. for poderoso e opulento, aí ele fica lindo, né? Toda a entidade viva que possui semelhantes desejos materiais chama-se Purusha, desfrutador. Superficialmente, parece que a mulher é a desfrutada e o homem o desfrutador, mas internamente todos são desfrutadores. Logo, tudo neste mundo material chama-se Maya, ilusão. Consertar, já parei, não estou pensando nada, Bimala, estou lendo aqui, já parei, você mandou parar. Com certeza o olhar que hoje lançaste sobre mim agitou bastante a minha mente. O teu sorriso, que é cheio de recato, tá, já parei aqui, vamos parar aqui nesse verso. Bom, gente boa, essa coleção, o Shrimad Bhagavatam Purana Imaculado, com todos os detalhes, com todas as respostas, está à sua disposição de graça no nosso site. Você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo, você clica aí que você encontra as opções para ler na tela ou baixar totalmente grátis. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então a próxima opção é o link que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Clica aí. Já cliquei aqui, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, Purana Imaculado, terceiro canto. Você clica aí que já aparecem os livros disponíveis, que já estão impressos dessa coleção. Você clica nos livros, os devotos da loja facilitam para você. Você encomenda já sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Então, onde nós... Ah, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna. Se o homem não tem, né, poderoso, não é influente, né, ela acha que pode mudar ele, né, Bimo? Aí casa e começa a empurrar o cara. Vai fazer isso, faz aquilo. E aí o cara rala igual um asno para satisfazer ela, né? Tá, já parei de falar. Nossa, é hoje, hein? Não pode falar nada aqui. Bom, gente boa, então vamos cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler o livro Krishna. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Parimam, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna Keshava, Parimam. Onde nós paramos, hein, Bimala? Calma. Ah, tem. Tá marcado. Ah, tá aqui, achei. Os sábios, paramos aqui onde os sábios presentes então começaram a falar com Vasudeva, na presença do Senhor Krishna. Na presença do Senhor Krishna e Balarama e muitos outros reis. E como solicitado por ele, eles deram suas instruções. Para neutralizar a reação do karma ou desejos que incitam alguém para atividades lucrativas, a pessoa deve executar os sacrifícios prescritos que são destinados à adoração do Senhor Vishnu com fé e devoção. O Senhor Vishnu é o beneficiário dos resultados de todas as realizações de sacrifício. Grandes personalidades e sábios que são suficientemente experientes para possuir visão das três fases do elemento tempo, chamadas passado, presente e futuro, e aqueles que são capazes de ver tudo claramente através dos olhos das escrituras reveladas, Unanimemente recomendaram que, para purificar a poeira da contaminação material acumulada no coração e para limpar o caminho da liberação e assim alcançar a bem-aventurança transcendental, a pessoa tem que satisfazer o Senhor Vishnu. Para cada um nas diferentes ordens sociais que vivem como casados, essa adoração da Suprema Personalidade de Deus, Vishnu, que é conhecido como Purushottama, a pessoa original, é recomendada como único caminho auspicioso. Todas as almas condicionadas dentro deste mundo material têm desejos profundamente enraizados de dominar os recursos da natureza material. Todos querem acumular riquezas, todos querem desfrutar a vida, a maior extensão, todos querem uma esposa, lar e filhos, e todos querem se tornar felizes neste mundo e serem elevados aos planetas celestiais na próxima vida. Quer fazer tudo errado e depois quer ir para o céu, né? Mas esses desejos são a causa, são as causas do cativeiro material da pessoa. Portanto, para obter liberação deste cativeiro, a pessoa tem que sacrificar suas riquezas ganhas honestamente para a satisfação do Senhor Vishnu. O único processo para neutralizar todos os tipos de desejo material é se dedicar ao serviço devocional do Senhor Vishnu. Dessa forma, uma pessoa autocontrolada, mesmo enquanto permanece na vida de casado, deve abandonar três tipos de desejos materiais, chamados desejo por aquisição de opulências materiais, desfrute de esposa e filhos e elevação aos planetas superiores. Eventualmente, ele pode abandonar a vida de casado e aceitar a ordem de vida renunciada e se dedicar completamente ao serviço prático e amoroso do Senhor Krishna. Todos, mesmo se nascido num status de vida superior, como sacerdotes brâmanas, governantes, comerciantes, estão certamente endividados com os semideuses, os sábios, os antepassados, os seres vivos e assim por diante. E a fim de liquidar todos esses débitos, a pessoa tem que executar sacrifícios, estudar a literatura védica e gerar filhos em vida de casado religiosa. Se de alguma forma alguém aceita a ordem de vida da renúncia sem quitar o seu débito, certamente ele cai de sua posição. Hoje, vocês já liquidaram seus débitos com os seus antepassados e os sábios. Agora, por executar sacrifícios, você pode se libertar do endividamento com os semideuses e assim aceitar abrigo completo na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Meu querido Vasudeva, certamente você já executou muitas atividades piedosas em suas vidas prévias. De outra forma, como você pode ser o pai de Krishna e Balarama, a Suprema Personalidade de Deus? O santificado Vasudeva, depois de ouvir todos os sábios, ofereceu suas respeitosas reverências a seus pés de lótus. Dessa forma, ele satisfez os sábios e depois ele os elegeu para executarem sacrifícios. Quando os sábios foram eleitos como sacerdotes dos sacrifícios, eles também induziram Vasudeva a coletar a parafernália requerida para executar os sacrifícios naquele lugar de peregrinação. Assim, Vasudeva foi persuadido a iniciar a execução dos sacrifícios e todos os membros da dinastia Jadu tomaram seus banhos, vestiram-se muito bem e se decoraram belamente e com colares de flores de lótus. As esposas de Vasudeva, vestidas com roupas e ornamentos finos e colares de ouro, aproximaram-se da arena do sacrifício e levavam em suas mãos os artigos requeridos para oferecer no sacrifício. Quando tudo estava completo, foi ouvida a vibração de tambores, búzios, címbalos e outros instrumentos musicais. Dançarinos profissionais, tanto masculinos quanto femininos, começaram a dançar. Os Sutas e Magadhas, que eram cantores profissionais, começaram a oferecer preces com canções. Os Gandharvas e suas esposas, cujas vozes eram muito doces, começaram a cantar muitas canções auspiciosas. Desculpem. Vasudeva untou seus olhos com colírio, passou manteiga sobre seu corpo e depois, junto com suas 18 esposas lideradas por Devaki, sentou perante os sacerdotes para ser purificado pela cerimônia Abhisheka. Todas essas cerimônias eram observadas estritamente de acordo com os princípios das escrituras, como foi feito anteriormente no caso da lua com as estrelas. Vasudeva, porque estava em iniciação para o sacrifício, estava vestido com pele de veado, mas todas as suas esposas estavam vestidas com vestidos muito finos, pulseiras, colares, guizos de tornozelo, brincos e vários outros ornamentos. Vasudeva parecia muito belo, rodeado por suas esposas, exatamente igual ao rei do céu quando executa sacrifícios. Nesse momento, quando o Senhor Krishna e Senhor Balarama, junto com suas esposas, filhos e parentes, sentaram naquela grande arena de sacrifício, parecia que a Suprema Personalidade de Deus estava presente junto com todas as suas partes e parcelas, seres vivos e múltiplas energias. Nós ouvimos das escrituras autorizadas que o Senhor Krishna tem múltiplas energias e partes e parcelas, mas agora, naquela arena de sacrifício, todos puderam experimentar realmente como a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, existe eternamente, junto com suas diferentes energias. Nesse momento, o Senhor Krishna apareceu como o Senhor Narayana e o Senhor Balarama apareceu como Sankarsana, o reservatório de todos os seres vivos. Vasudeva satisfez o Senhor Vishnu com a execução de diferentes tipos de sacrifícios, tais quais de Otishtoma, Darsha e Purnamasa. Alguns desses sacrifícios são chamados Prakrita e alguns deles são conhecidos como Sourya Satra ou Vaikrita. Depois, os outros sacrifícios conhecidos como Agnihotra também foram executados e os artigos prescritos foram oferecidos de forma apropriada. Dessa forma, o Senhor Vishnu ficou satisfeito. O propósito último. Não é fácil não, hein? A hora que eu embalo, você já toca esse despertador aí. Ah, temporizador, tá bom. Ah, onde eu estava aqui? O propósito último de oferecer oblações em sacrifícios é satisfazer o Senhor Vishnu. Mas nessa era de Kali, é muito difícil coletar os diferentes artigos requeridos para oferecer sacrifícios. As pessoas não têm nem meios para coletar a parafernália requerida, nem o conhecimento necessário, ou tendência de oferecer esses sacrifícios. Portanto, nesta era de Kali, quando as pessoas na maioria são desafortunadas, cheias de ansiedades e perturbadas por vários tipos de calamidades, o único sacrifício recomendado é a realização do canto e dança público de Hare Krishna. É o sacrifício de cantar e dançar publicamente Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Adorar o Senhor Chaitanya por esse sacrifício em grupo de cantar e dançar publicamente Hare Krishna. Ah, tá. Tá, já vou parar, Bhima. Adorar o Senhor Chaitanya por esse sacrifício de cantar e dançar publicamente é o único processo recomendado para esta era. Depois da execução dos diferentes sacrifícios, Vasudeva ofereceu amplas riquezas, roupas, ornamentos, vacas, terras e criadas para os sacerdotes. É uma maneira de pagar os sacerdotes, né, que executaram as cerimônias.